Charlie Bravo, a torre. Já foi informado aqui a IS local está retransmitindo o seu plano para o Centro Recife. Estamos apenas aí aguardando a autorização do mesmo, tem? Qual parte? Alfa 363, 352 já. Depois aqui agora transferente, quero solicitar o centro. Então, estou apenas aguardando o seu plano chegar aqui no sistema para a gente pagar a cópia, ok? Aguarde só a chegada do plano. Assim que eu tiver aqui, eu chamo o senhor para a cópia. Atingiu objeto Whisky Juliette Quebec. Whisky Juliette Quebec, prossiga. Quebec finalizando o giro de reatores e voltará a chamar mais tarde para novo giro. Sente. Oito no sete, está pronto agora. Oito no sete, cópia. Ok, está autorizado Guarulhos, nível 360, via Pesulo 21 até Trivi, após DCT Poços de Caldas. Decolagem da pista no zero, curva à direita, subida arbor, transição elefa, o controle 119.35, acione 5411. Correto, vou no 8 ou no 7, chame prazo pelo pushback e acionamento. Vitor Charlie Bravo. No momento ainda não recebemos o seu plano, ok? Eu vou entrar em contato novamente aqui com o Centro Recife para ver se eles já possuem a sua autorização. Olha, a princípio contribui, mas eu também posso tentar novamente aqui pela IESP a retransmissão do seu plano. Já foi feita duas vezes. Eu posso informar novamente aqui a IESP, um meio mais rápido aqui através da minha pessoa. Porém, a gente depende aí da autorização do Centro Recife, porque o tratamento do seu plano é feito lá. E a autorização parte de lá. Os dados chegam via Recife. Então eu vou entrar em contato em Recife antes de entrar em contato com a IESP, ok? Já eu volto com alguma informação. Autorizado, chame táxi, boa noite, turno 7. Charlie Bravo, torre. Uma cópia. Ok, tá autorizado Salvador Jundiaí. Sai no nível 105, nível final. Porém, vai manter-se restrito no corredor Axé, seguindo a linha do litoral sul, a 1000 pés. A decolagem será da interseção Delta, ingressando na pista 10 a partir da Delta. Após decolagem, curvará à direita, mantendo a linha do litoral sul até o farol da Barra, aguardando a liberação do controle para acender ao 105 e prosseguir em rota direta. O seu transponder é o 546, o Vitor Charlie Bravo. Papa Romeu Vitor Charlie Bravo, tá correto, o cotejamento, acione e chame táxi. Uno 271, um desce para 2000 pés, ajuste ao altímetro 1013, chegada Mar, informe estabilizado na LS-8. Itapo está autorizado. Dentro, Vitor Charlie Bravo, táxi pelo pátio 3, chame na táxi aí, Delta. Estou liberado, a inscrição da altitude e de velocidade. Chame no ponto de espera da 10, pronto. A decolagem, ajuste a padrão, taxiando à direita. Vitor Charlie Bravo, autorizado alinhar e decolar da pista 10, a partir da Delta. O vento é 130 graus, 612 nós. Sete, voo no 8, no 7, alinhar e manter a 10. Vitor Charlie Bravo, decolado aos 36. Assim que o senhor tiver condições, curve à direita, seguindo a linha do litoral, mantendo 1000 pés, e aguarde transferência de comunicações. Curva à direita, 1000 pés, litoral, aguardando. O voo 18107. Temos um tráfego curvando, já liberou o eixo de decolagem, vai manter 1000 pés na linha do litoral sul. Ali vai a decolagem da 10, o vento é 130 graus. Com 12 nós. Boa noite no 7. Charlie Bravo, mantendo a linha do litoral, chame o controle em 1935. 1000 pés, condições visuais, corredor axé, vai dar na autorização para ascensão. Corredor axé, 8 no 7, decolado aos 38, chame o controle, 1935, boa viagem. 1935, bom dia. Bom dia, o gol 1817 decolado. 1817, contato radar na decolagem, e mantenha 360 saída à rua. 360817. Ok, o senhor tá adentrando ao mar, saindo do perfil do corredor axé. O senhor prossegue para Feira de Santana, confere? Ok, o farol da barra fica ao final do corredor axé, no sentido oeste. O senhor ainda não passou o através do farol da barra.